se estabeleceu a ordem superior. Aos pés do Mestre Cristo Redentor, cantando o progresso é o caminho real. Esse caminho é a união dessa terra dourada do nosso coração. Reza os quatro cantos desse lindo planeta, resgatando o amor em nossa bandeira. Uma só nação, todo mundo junto, cantando a paz e o amor pra todo. Tananda para Brahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavati Namaha. Om Satchitananda para Brahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Bhagavati Namaha. O amor brotou em meu coração, se estabeleceu a ordem superior. Aos pés do Mestre Estamos no grandeza.